Fecheiro 18, capítulo 7. Por vezes éramos chamadas para ajudar uma mãe em trabalho de parto que vivia à vista da cidade. Essas viagens eram a minha especial delícia. As muralhas de Siquém causavam-me mais admiração do que as montanhas enevoadas que inspiravam sacrifícios a Jacó e a Zilpá. As mentes que tinham concebido tão grandioso projeto faziam-me sentir sábia, e a força dos músculos que tinham construído a fortaleza faziam-me sentir forte. Fosse qual fosse o momento em que visse as muralhas, não conseguia afastar o olhar. Desejava ir lá dentro, ver a praça do templo e as ruas estreitas e as casas cheias de gente. Eu sabia algumas coisas acerca da forma do lugar através de José, que tinha ido a Siquém com os nossos irmãos. José dizia que o palácio onde Hamor, o rei, vivia em esplendor com a sua esposa egípcia e 15 concubinas, continha mais quartos do que o número de irmãos que eu tinha. José dizia que Hamor tinha mais criados do que as ovelhas que nós tínhamos. Não que um pastor poeirento como o meu irmão pudesse ter esperança de dar uma olhadela para dentro de uma casa nobre como aquela. Mesmo assim, eu gostava das inacreditáveis histórias dele. Até mentiras sobre o lugar me excitavam. E eu imaginava que conseguia cheirar o perfume dos cortesãos na túnica do meu irmão quando ele voltava de mercado. A minha mãe decidiu que queria ver o lugar por si própria. Léa tinha a certeza de conseguir fazer melhor negócio com a nossa lã do que Ruben, que era demasiado generoso para lhe serem confiadas tais transações. Quase lhe beijei as mãos, quando ela me disse que a acompanharia para ajudar. Ruben estabeleceu-nos um bom lugar logo à saída do portão, mas ficou a alguma distância de nós quando a nossa mãe começou a chamar cada desconhecido que passava e a regatear como um mercador de camelos com todos os que se aproximavam. Eu pouco podia fazer senão olhar, o que fiz com felicidade. Aquele dia, no portão oriental, foi uma maravilha. Vi os meus primeiros malabaristas. Comi a minha primeira romã. Vi caras negras e caras castanhas. Cabras com pelo inacreditavelmente encaracolado. Mulheres cobertas com vestes pretas e escravas que não usavam nada. Era como estar na estrada outra vez, mas sem os pés doridos. Vi um anão a cochear ao lado de um burro tão branco como a neve. E observei um alto sacerdote vestido com um cafetã a comprar azeitonas. E depois vi a Tabea. Ou pelo menos pensei que a tinha visto. Uma rapariga da altura dela e da cor dela veio até à nossa banca. Envergava as vestes brancas do templo, tinha a cabeça rapada e ambas as orelhas furadas. Eu levantei-me e chamei por ela, mas ela deu uma volta nos calcanhares e afastou-se apressadamente. Sem pensar, e antes que a minha mãe me pudesse impedir, corri atrás dela como se fosse uma criança e não uma jovem mulher. Tabea! Gritei eu. Prima! Mas ela não me ouviu. Ou se ouviu, não parou. E as vestes brancas desapareceram por um vão de porta. Ruben apanhou-me. O que é que estavas a fazer? Perguntou ele. Pensei que era a Tabea, disse quase em lágrimas, mas estava errada. Tabea? Perguntou ele. Uma prima da parte de Isaú? Não a conheces, disse eu. Lamento ter-te feito vir atrás de mim. A mãe está zangada? Ele riu-se com a tolice da minha pergunta. E eu ri também. Ela estava furiosa. E eu tive que me sentar virada para a muralha durante o resto da tarde. Mas por essa altura o meu coração leve tinha saído de mim. E eu satisfazia-me só de ouvir os sons do mercado, alimentando memórias da minha amiga perdida. Depois do nosso regresso, dessa viagem, chegou uma mensageira da cidade. Ela usava um vestido de linho e belíssimas sandálias e só queria falar com Raquel. Uma das mulheres da casa do rei está prestes a dar à luz, disse ela à minha tia. A rainha de Hamor chama as parteiras da casa de Jacó para ajudarem. Leia não ficou satisfeita quando eu comecei a preparar o meu estojo para a jornada. Fui ter com Raquel e perguntou-lhe: por que não levas a Ina contigo à rainha? Por que é que insistes em levar a Dina para longe de mim, precisamente quando há azeitonas para colher? A minha tia encolheu os ombros. Sabes que a Ina já não consegue calcorrear o caminho até à cidade. Se quiseres que eu leve uma escrava, eu levo. Mas a rainha espera duas pessoas e não se mostrará disposta a comprar os teus lanifícios se eu entrar no palácio sem assistência habilitada. Léa arregalou os olhos face às palavras subtis da sua irmã e eu baixei os olhos para o chão para que a minha mãe não visse o quanto eu desejava ir. Sustive a respiração enquanto a minha mãe decidia. Pá, disse ela, levantando as mãos e indo-se embora. Pus as mãos com força em cima da boca para não me regozijar abertamente. E Raquel fez-me um sorrisinho igual ao de uma criança que acaba de enganar os mais velhos. Acabámos os nossos preparativos e vestimo-nos com vestidos de festival. Mas Raquel parou-me antes de sairmos e entrançou-me o cabelo em suaves cordas. Ao estilo egípcio, murmurou ela. Bilhá e Zilpá despediram-se de nós com acenos de mão, mas Léa não se fazia ver em lado nenhum, enquanto nós nos dirigimos para a cidade com a mensageira. Ao passar os portões da cidade, naquela primeira vez, fiquei amargamente decepcionada. As ruas eram mais pequenas e mais poeirentas do que eu imaginava. O cheiro era uma horrível mistura de fruta podre e dejetos humanos. Andávamos demasiado depressa para poder olhar para dentro dos escuros casebres. Mas eu conseguia ouvir e perceber pelo cheiro que as cabras viviam com os seus proprietários. E por fim percebi o desdém do meu pai por morar na cidade. Uma vez atravessado o poial do palácio, entramos num mundo diferente. As paredes eram suficientemente grossas para bloquear os sons e os cheiros da rua, e o pátio em que estávamos era espaçoso e bem iluminado. Uma escrava, nua, aproximou-se e fez um gesto para que a seguíssemos por uma das portas para os aposentos das mulheres e depois para dentro do quarto em que aquela que iria ser mãe estava a arfar no chão. Tinha aproximadamente a minha idade e aparentava estar ainda no início do trabalho de parto. Raquel tocou na barriga dela, examinou-lhe o ventre e rolou os olhos para mim. Tínhamos sido chamadas para o mais simples dos partos. Não que qualquer uma de nós se importasse. A viagem ao palácio era a aventura pela qual estávamos gratas. Pouco depois de termos conhecido a mãe, a rainha de Hamor entrou no quarto, curiosa de ver as parteiras criadas nos montes. A rainha, que se chamava Ranefer, usava um finíssimo vestido de linho coberto por uma túnica de contas azuis, a roupa mais elegante que eu jamais vira. Mesmo assim, a minha tia não foi ofuscada pela senhora. Velha como Raquel era, marcada pelo sol e pelo trabalho, agachada no chão com a mão entre as pernas de uma mulher em trabalho de parto, mesmo assim, a minha tia irradiava a sua luz dourada. O cabelo dela ainda era lustroso e os olhos negros faiscavam. As mulheres olharam-se uma à outra com aprovação e acenaram o seu cumprimento com a cabeça. Ranefer subiu o seu vestido acima dos joelhos e agachou-se do outro lado de Ashnan, pois era esse o nome da jovem mãe que soprava e gemia, mais de medo do que de dor. As outras duas mulheres começaram a falar de óleos que poderiam ajudar a sair a cabeça do bebê. E eu fiquei impressionada com o quanto a mulher nobre sabia acerca de partos e com a facilidade que Raquel tinha em conversar com uma rainha. Ashnan, viemos a sabê-lo, era a filha da ama da rainha, a mulher que estava nos tijolos, fora companheira de brincadeiras de infância do próprio filho da rainha e irmã de leite deste, exatamente como José e eu. A ama tinha morrido quando as crianças ainda eram bebés e Ranefer tinha sido terna para com a rapariga desde então e era-o ainda mais agora que ela estava grávida de Hamor. Ashnan era a mais nova concubina dele. Soubemos tudo isto por Ranefer, que ficou atrás de Ashnan desde o meio-dia até quase ao pôr do sol. A mãe era forte. Todos os sinais eram bons, mas o parto foi lento, com fortes dores, seguidas de longas pausas. Quando Ashnan adormeceu ao fim da tarde, exausta por causa do seu trabalho de parto, Ranefer levou Raquel para a sua própria câmara, para que esta se refrescasse, e eu fui deixada a tomar conta da mãe. Eu própria estava quase a dormir, quando ouvi uma voz de homem na antecâmara. Devia ter enviado palavra pela escrava, mas não pensei nisso. Estava aborrecida e com o corpo rígido de permanecer sentada durante tantas horas. Portanto, levantei-me e fui eu mesma. O nome dele era Shalem. Ele era um filho primogênito, o mais bonito e o mais sagaz dos filhos do rei, bem amado pelo povo de Siquém. Era dourado e belo como um pôr-de-sol. Baixei os olhos para o chão, para não olhar fixamente para ele, como se ele fosse uma cabra com duas cabeças ou qualquer outra coisa que desafiasse a ordem das coisas. E, no entanto, ele desafiava a natureza. Era perfeito. Por evitar olhar para cima, para a cara dele, reparei que tinha as unhas limpas e as mãos suaves. Os braços dele não estavam negros do sol, como os dos meus irmãos, mas também não tinham um ar doente. Só usava uma saia e trazia o peito nu, sem pelos, bem musculado. Ele também estava a olhar para mim e eu tremi por causa das nódoas no meu avental. Até a minha túnica do festival parecia andrajosa e desinteressante quando comparada com o brilhante tecido caseiro da simples peça de roupa que ele usava em casa. O meu cabelo estava despenteado e descoberto. Os meus pés estavam sujos. Comecei a ouvir o som de uma respiração, sem saber se era minha ou a dele. Por fim, não me consegui conter e levantei os meus olhos para os dele. Era mais alto do que eu, pela largura de uma mão. O cabelo dele era preto e brilhante, os dentes direitos e brancos. Os olhos eram dourados, ou verdes, ou castanhos. Na verdade, não olhei para lá o suficiente para discernir a cor deles, porque nunca tinha sido recebida com um tal olhar. A boca sorria educadamente, mas os olhos procuravam a resposta para uma pergunta que eu não conseguia perceber na totalidade. Os meus ouvidos zumbiam. Queria correr e, no entanto, não queria acabar com aquela estranha agonia de confusão e necessidade que caíra sobre mim. Não disse nada. Também ele estava atrapalhado. Tossiu para o punho, deu um olhar de relance para a porta onde a Ashnan estava deitada e olhou fixamente para mim. Por fim, gaguejou uma pergunta acerca da sua irmã de leite. Devo ter dito alguma coisa, embora não tenha memória das minhas palavras. Tudo aquilo de que me lembro é a dor que senti no momento em que nos conhecemos, naquele pequeno e despido vestíbulo. Surpreende-me pensar em tudo o que aconteceu no espaço de uma ou duas respirações silenciosas. Ralhei comigo o tempo todo, pensando, tonta, infantil, tonta. A mãe vai-se rir quando eu lhe contar. Mas eu sabia que não iria contar isto à minha mãe. E esse pensamento fez-me corar. O motivo não foi o calor do meu sentimento por este chalé, cujo nome eu ainda não sabia, cuja presença me tornava muda e fraca. O que fez com que as minhas faces adquirissem cor foi perceber que não iria falar do preenchimento e do fogo no meu coração, Léa. Ele viu-me a adquirir cor e o seu sorriso abriu-se mais. O meu pouco à vontade desapareceu e eu retribuí o sorriso. E foi como se o preço da noiva tivesse sido pago e o dote combinado. Era como se estivéssemos sozinhos na tenda nupcial. A pergunta tinha sido respondida. Aquilo parece-me cómico agora. E se uma filha minha me confessasse tais coisas, eu rir-me-ia alto ou ralhar-lhe-ia. Mas naquele dia eu era uma rapariga pronta para um homem. Enquanto sorríamos um para o outro, lembrei-me dos sons que vinham da tenda de Judá e percebi as minhas próprias noites febris. Chalém, que era alguns anos mais velho do que eu, reconheceu o seu próprio anseio e, no entanto, sentiu mais do que o simples estremecer do desejo. Ou pelo menos foi isso que ele disse, depois de termos redimido a nossa promessa e de nos deitarmos nos braços um do outro. Disse que se tinha sentido assoberbado e tímido na antecâmara dos aposentos das mulheres. Disse que tinha sido encantado, que tinha emudecido e que tinha ficado excitado, tal como eu. Acho que não dissemos mais nenhuma palavra antes de Raquel e a rainha terem entrado no quarto e me terem puxado de volta para a câmara do parto. Não tive tempo para pensar em Chalém, então, pois as águas de Ashnan rebentaram e ela deu à luz um rapaz grande e saudável que mal lhe rasgou a carne. Vais estar curada dentro de uma semana, disse Raquel à rapariga, que soluçava de alívio por aquilo ter acabado. Dormimos no palácio naquela noite, embora eu quase não tenha fechado os olhos de excitação. Ir-me embora na manhã seguinte foi como morrer. Pensei que poderia nunca mais o ver. Pensei que talvez tivesse sido um erro da minha parte a fantasia de uma rude rapariga do campo na presença de um príncipe. Mas o meu coração rebelou-se face a essa ideia e eu torci o pescoço a olhar para trás quando partimos, pensando que ele talvez me viesse reclamar. Mas Chalém não apareceu e eu mordi os lábios para não chorar à medida que subíamos os montes em direção às tendas do meu pai. Ninguém percebeu. Pensei que elas iam todas vê-lo em mim. Pensei que Raquel iria adivinhar o meu segredo e que me extraísse a história enquanto caminhávamos para casa. Mas a minha tia só queria falar de Ranefer, que tinha elogiado as suas capacidades e lhe tinha dado um colar de contas de ónix. Quando voltámos ao acampamento, a minha mãe abraçou-me sem sentir o novo calor do meu corpo e mandou-me para o olival, onde a colheita estava a decorrer afanosamente. Zilpá estava lá a supervisionar a prensagem e quase não respondeu à minha saudação. Até a Bilhá, do coração perspicaz, preocupada com uma fornada de vasos de azeite que tinha rachado, não viu nada. A falta de atenção delas foi uma revelação para mim. Antes da minha viagem a Siquém, imaginava que as minhas mães eram capazes de ver os meus pensamentos e olhar diretamente para o meu coração. Mas agora descobria que estava separada, opaca, e que tinha sido arrastada para uma órbita de que elas não tinham conhecimento, deliciei-me com a descoberta da minha solidão e protegia, mantendo-me ocupada no extremo do pomar, chegando a dormir com as esposas dos meus irmãos na espécie de tenda que tinha sido montada perto da orla da colheita. Senti-me feliz por estar sozinha, pensando só no meu amado, enumerando as qualidades dele, imaginando-lhe as virtudes. Olhava fixamente para as minhas mãos. Interrogava-me sobre como seria tocar os ombros brilhantes dele, os belos braços dele. Nos meus sonhos, vi a luz do sol a brilhar na água e acordei a sorrir. Passados 3 dias de ébria felicidade, as minhas esperanças começaram a azedar. Viria ele buscar-me? Seriam estas mãos calejadas, demasiado ásperas, para agradar a um príncipe? Ruí as unhas e esqueci-me de comer. À noite ficava deitada no meu cobertor sem dormir, dando voltas e mais voltas ao nosso encontro na minha cabeça. Não conseguia pensar em nada senão nele. E, no entanto, comecei a duvidar das minhas memórias. Talvez o sorriso dele tivesse sido de condescendência, em vez de reconhecimento. Talvez eu fosse uma tola. Mas, justamente quando comecei a temer trair-me às minhas mães, num dilúvio de lágrimas, fui salva. O rei, em pessoa, mandou-me chamar. Hamor não era capaz de negar coisa alguma à sua jovem consorte. E quando Ashnan perguntou se a jovem e amável filha de Jacó poderia ser trazida para a distrair durante o período de reclusão, foi enviado um mensageiro. O homem do rei até trouxe uma escrava para tomar o meu lugar na colheita. A minha mãe achou o gesto atencioso e generoso. Deixa-a ir, disse ela ao meu pai. Jacó não colocou objeções e enviou Levi para me acompanhar à porta dos aposentos das mulheres, no palácio de Hamor. Ao acenar às minhas mães, reparei que Bilhá e Raquel me observavam. A minha pressa ou o meu prazer em responder ao pedido do rei tinham-nas alertado para alguma coisa. Mas por essa altura já era demasiado tarde para perguntar. Elas responderam ao meu aceno enquanto descia para o vale, mas eu sentia as perguntas delas nas minhas costas. Um falcão descreveu círculos no alto sobre nós durante toda a descida para o vale. Levi disse que era um bom sinal, mas o mensageiro cuspiu no chão de cada vez que a sombra do pássaro se cruzou no nosso caminho. O meu irmão deixou-me na entrada para o palácio de Hamor, dizendo-me em voz alta e pomposa, para benefício do mensageiro, que me comportasse como convém a uma das filhas de Jacó. Uma vez que eu era a única filha sobrevivente de Jacó, sorri. Tinham-me dito que me comportasse como eu própria, e eu tinha todas as intenções de o fazer. Durante as 3 semanas seguintes, conheci as filhas de Siquém. As esposas de todos os homens importantes vieram visitar Ashnã e o seu rapazinho, que não teria publicamente nome até atingir os 3 meses, de acordo com os costumes do Egito. Para que os demónios não saibam como encontrá-lo, murmurou Ashnã, temendo a presença do mal, mesmo dentro da segurança dos confortáveis quartos dela. Ashnã era uma rapariga um bocado tonta, com bons dentes e grandes seios, que voltaram à sua forma e beleza rapidamente, depois do bebê ter sido entregue a uma ama. Nunca tinha ouvido falar de uma mulher saudável que tivesse entregue o seu filho ao peito de outra mulher. No meu mundo, uma mãe de leite só era usada quando a mãe estava morta ou a morrer. Mas que sabia eu das vidas das mulheres da realeza? De facto, quase tudo quanto via me espantava. Não tinha grande vontade de ser a criada de Ashnan, pois era assim que ela me tratava. Trazia-lhe comida e dava-lhe-a na boca. Ela queria massagens. Por conseguinte, aprendi essa arte com uma mulher velha da casa. Também queria tintas e falava ininterruptamente, enquanto me ensinava a aplicar kohl à volta dos meus próprios olhos e um pó verde nas pálpebras. Não só te faz parecer linda, disse Ashnan, como afasta os mosquitos. Ashnan também me ensinou o aborrecimento, que era uma terrível calamidade que acometia as mulheres nos palácios. Houve uma tarde em que verdadeiramente verti lágrimas por causa da monotonia de ter que ficar sentada e quieta enquanto Ashnan dormia. A única coisa que me ocupava o espírito era saber se Chalém estava a par da minha presença debaixo do teto do seu pai. Comecei a duvidar de que ele se lembrasse da assistente despenteada da parteira da sua irmã de leite. Tinha caído numa armadilha sem respostas, pois as paredes entre o mundo das mulheres e o mundo dos homens eram grossas, e no mundo do palácio não havia nenhum trabalho que permitisse cruzar caminhos.